Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Esta é a primeira de duas emissões dedicadas à economia, um assunto muito presente, mas nem sempre muito bem explicado. Vamos tentar contrariar um pouco essa tendência. António, apresenta a nossa emissão desta semana. A ideia foi exatamente essa. Passa muitas vezes, é quase um lugar comum, que a economia é assim um pouco quase como uma ciência esotérica, muito próxima da astrologia. Porque é um discurso muito redondo, muito vazio, muito técnico, que muitas vezes o cidadão médio, o leitor médio, aquele que se interessa pelas questões prementes da atualidade, acaba por ter alguma dificuldade de perceber e entender tudo aquilo que está por trás. A conversa desta noite, uma primeira de um conjunto de duas, que se irá repetir depois na próxima semana, com o professor Ricardo Cabral, professor na Universidade da Madeira, na área da gestão e da economia, pretende exatamente isso, refletir um pouco deste drama coletivo, pelo menos coletivo no sentido português, por um lado, isto na primeira parte da entrevista, e depois o enquadramento que é a vivência do Portugal na Europa, nesse espaço alargado, que é uma conjuntura que quase que não atinge os povos do Norte, e depois há sempre aquele estigma, os do Sul são uns madraços, uns despreocupados, e depois, quando a crise lhes bate mesmo a sério à porta, é um pânico instalado, ai Jesus, e agora o que é que vamos fazer? Para além destes tópicos nucleares, à conversa com o professor Ricardo Cabral, é muito daquilo que está por trás do mundo, do universo, dos bancos, do Banco Central Europeu, da própria comunidade europeia, da economia no seu conjunto geral. É uma conversa muito interessante, muito importante, e o professor Ricardo Cabral aparece aqui quase como a contracorrente daquilo que é o pensamento dominante neoliberal, aquele que dá como adquirido que não temos outro remédio a não ser apertar de facto o cinto até à exaustão, levando o país ao limite, quase a tornar-se exaurido de tanto esforço que faz, e dizemos nós, para nada, para no final deste percurso atormentado e horroroso, não sobrar praticamente nada. Uma conversa que merece muita atenção e uma reflexão muito importante que o professor Ricardo Cabral aqui faz, e a Rádio Universitária do Minho só se orgulha, de facto, com um testemunho e uma reflexão destas. Boa noite e melhores leituras. Ricardo Cabral é professor auxiliar do Departamento de Economia e Gestão da Universidade da Madeira desde 2004 e perito avaliador da Comissão Europeia desde 2001. É doutorado em Economia pela Universidade da Carolina do Sul e estagiou no Banco Mundial em Washington. Entre 2008 e 2009 esteve destacado no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças e da Administração Pública. Ricardo Cabral tem sido uma voz ativa na análise da crise da zona euro, nomeadamente no site voxeu.org. Tem sido também presença assídua em órgãos de comunicação social como o Expresso, Antena 1, RTP Madeira, Jornal de Negócios, BBC World News, Rádio France Internacional, Associated Press ou Bloomberg Business. Em outubro de 2011, compareceu perante a Comissão de Economia e Assuntos Monetários do Parlamento Europeu no âmbito da audição pública Economic Governance and Crisis Management in the European Union. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos o professor Ricardo Cabral, que exerce a sua atividade docente e investigador no Departamento de Gestão e Economia da Universidade da Madeira. O professor Ricardo Cabral é professor auxiliar nesta instituição do ensino superior em Portugal e ele também tem, para além de um doutoramento feito na Universidade de South Carolina, nos Estados Unidos, fez um estágio no Banco Mundial, em Washington, D.C., e depois também como perito avaliador da Comissão Europeia desde 2001. É um pouco o estado da arte, se quisermos, aquilo que iremos procurar perceber e entender desta crise que nos tolhe, deste pânico instalado, nomeadamente, e aquilo que nos interessa em Portugal, não saber muito bem onde e quando, eventualmente, iremos perspectivar a luz no fundo do túnel. Boa noite, professor Ricardo Cabral. Obrigado por ter aceito o convite aqui para Livros com Rumo. Estas coisas, e para início de conversa, já são, passa a expressão, useiras e vezeiras na nossa história económica. Sem ir mais longe, o final do século XIX apresentou-se com o governo de João Franco e com o rei Dom Carlos I, como um governo em que nada mais e de uma forma tão simples e trágica ao mesmo tempo chegou ao ponto de à bancarrota nacional. Estas questões têm a ver com a questão, se quisermos, genética de perante a situação histórica, os elementos históricos, sabendo-se que Portugal, nomeadamente, é um país pioneiro na questão da globalização e até na expansão económica que está associada à expansão marítima portuguesa, Portugal teve sempre um pouco, quase, os olhos à conta corrente da história. Teve a oportunidade de aproveitar as riquezas que viriam dos espaços ultramarinos e acabou sempre por desbaratar um pouco isso, aplicações mal feitas da riqueza, por um lado, e por outro lado também, se quisermos, aquilo que era a suposta burguesia empreendedora nacional, por razões que têm a ver com questões políticas, foi obrigada a sair do país. Isto é genético, é congénito, é irresponsável, as nossas élites políticas não têm o discernimento, ou servem antes para, passa o pleonasmo, servir clientelas e depois, quando se dão conta, estão metida numa camisa de sete varas, da qual é aquela que nos corresponde atualmente. Torna-se muito complicado sair perante determinado tipo de desfazamentos estruturais, como é o caso em Portugal, este Portugal do século XXI, foram investimentos mal feitos, políticas económicas e de gestão mal perspectivadas, um sem número e um rol que procuramos o professor elucide um pouco o nosso auditório. Boa noite. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar aqui presente e de saudar a audiência esta noite. De facto, Karl Marx tem uma frase que diz a história repete-se primeiro como tragédia e depois como farsa. E é essa, neste momento, é essa a minha interpretação dos eventos presentes. Portugal tem uma história de bancarrotas, digamos assim, que foi recentemente sumariada ou resumida num livro do Jorge Nascimento Rodrigues, que foi publicado este mês. E dessa história constata-se que estamos a repetir os passos que fizemos nos passados, os mesmos erros, as mesmas decisões. Nos anos e décadas que precederam a última bancarrota de Portugal, há 120 anos atrás, portanto, ocorreu em 1892, também se cortaram os salários de funcionários públicos, também se reduziu a despesa pública, também se aumentaram os impostos, também se privatizou um monopólio, a Companhia Nacional de Tabacos, portanto, em contraste hoje com a privatização da EDP e da REN. Portanto, estamos no mesmo caminho, não parecemos, as nossas lideranças não parecem ter aprendido nada com o passado, e se há alguma coisa que é diferente em relação àquilo que ocorreu no final do século XIX, é o facto de, desta vez, termos líderes, e não estou a falar deste governo ou do outro, mas a nossa liderança política, de modo geral, submete-se mais aos credores que no passado. Em 1892, ou até 1892, tivemos líderes que definiram limites claros até onde poderiam ir as exigências dos credores, o que não está a ocorrer nesta instância. Portanto, a crise em 1892 está-se quando o governo suspende, faz uma moratória sobre a dívida, nomeadamente cortando os pagamentos dos juros, reduzindo os juros em 2/3, em 66%, e suspendendo, portanto, a amortização de dívida, o pagamento do capital em dívida. e essa situação prorrogou-se por várias décadas. Depois tivemos vários episódios relacionados com isso. Em 1928, a sociedade tentou-se negociar um empréstimo com a Sociedade das Nações. Uhum. Um empréstimo externo, não porque o país precisasse, mas porque se entendia que era importante para promover o crescimento do país, mas a Sociedade de Nações exigiu um oficial de ligação em Lisboa a controlar a despesa pública e, ao fim e ao cabo, a controlar a política económica aqui em Portugal. Portanto, exigência que não foi aceita. Era inaceitável. Era inaceitável. Portanto, repete-se um pouco, pegando nessa sua afirmação, hoje em dia, portanto, essa inaceitabilidade do início do século XX, no início do século XXI, é qualquer coisa que foi aceita de uma forma passiva e quase reverencial por parte do governo português em relação às missões da Troika que vêm cá e têm observadores não tão diretamente ligados, como ao contrário da Grécia, que está lá em permanência esse elemento de ligação, mas em Portugal aceita-se hoje, no século XXI, esse tipo de diretivas que vêm, dos inspectores que vêm ao terreno. Portanto, qual é a diferença, se quisermos, cultural? Há qualquer coisa que a famosa mão invisível da Adam Smith é um pouco a evolução das próprias estruturas económicas, os mercados financeiros, os investidores que obrigam, de facto, este tipo de cedências e submissões, se quisermos. Sim, quer dizer, há interesses económicos muito fortes que têm muita influência na altura e agora nas decisões de política económica. É expectável que isso ocorra. Interessante é que não se vivia em democracia, portanto, e no entanto, estas situações causavam grandes conturbações políticas e os governos caíam. Uhum. E, portanto, da parte dos políticos nacionais, e houve alguns nomes que se destacaram na altura, nomeadamente Guilherme de Oliveira Martins, que assumiu a pasta das finanças e teve um papel importante, e também o seu sucessor, que não me estou agora a recordar do nome. Mas, portanto, houve uma decisão, houve o ministro das Finanças, se não estou em erro, foi o sucessor de Guilherme de Oliveira Martins, que decidiu unilateralmente suspender o pagamento da dívida e reduzir o pagamento dos juros em 66%. Em resultado dessa medida, 5 anos depois, as contas públicas estavam equilibradas. Relata-nos Rui Esteves, que é um docente português na Universidade de Oxford. Ora, na minha opinião, era isso que nos aconteceria hoje. O paradoxal da situação que o país se encontra é que nós não precisamos de ajuda externa. Se não nos dessem ajuda externa, a situação orçamental hoje passaria do déficit que temos a, muito provavelmente, um excedente orçamental. Uhum. Não precisávamos de ajuda externa, a poupança doméstica passaria a ser suficiente para financiar o setor público e o setor privado e, portanto, deixaria de haver estes constrangimentos todos que nós enfrentamos na atualidade. Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína. Tudo é menino, menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganhando pra lua. Nada continua e o cano da pistola que as crianças mordem reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas duras, tuas duas de acrobata mulata. Tua batata da perna moderna, trupe intrépida em que flui. Te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa transa é quase luz forte demais. Parece pôr tudo à prova, parece fogo, parece paz. Parece paz, letora de alegria, um show de Jorge Benjó dentro de nós. É muito, é grande, é total. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Estou de pé em cima do monte de mundo lixo baiano. Cuspo chicletes do ódio no esgoto exposto do Leblon, mas retribuo a piscadela do garoto de frete do Trianon. Eu sei o que é bom, eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Aquilo que eu li de alguns textos que foi publicando, o professor aparece um pouco à contracorrente do que é o pensamento económico dominante. Há toda, tem a ver, provavelmente, com ideologias de cariz neoliberal, portanto, não deixar ficar mal a voz do dono e, portanto, de uma forma um pouco carneiristicamente, se quisermos, há todo um nivelamento que tem que ser, não há nada que lhe fazer, portanto, nós temos que apertar o cinto até eventualmente sufocar o paciente. Mas aquilo que dá para entender, o professor, como também há outras vozes cá em Portugal, que da área do pensamento económico e da reflexão à volta da questão desta realidade que estamos a viver, apresenta um projeto ou tem uma ideia, uma conceptualização sobre esta realidade substancialmente diferente, dando a ideia e a entender que, por um lado, precipitação política do governo anterior, este e deste, e tem aspas, mas, por outro lado, é tudo feito um pouco com uma carga emotiva muito grande, sem refletir um pouco das outras possibilidades que existem, de facto, eventualmente para esta situação que estamos a viver. É um pouco esta ideia. Eu lembro-me, há um ano atrás, o professor Ferreira do Amaral também dizia que não haveria outra solução a não ser, apesar de mais drástica, sair do euro, voltar novamente ao escudo. Portanto, isso não era nenhum drama, seria de facto difícil nos primeiros momentos, o primeiro impacto, mas de qualquer das formas era uma saída plausível. O professor também apresenta aqui um misto de, olhando para o caso da Islândia, um pouco para o caso da Argentina, como é que este tipo de situação é feito e abordado de várias maneiras, de uma multiplicidade de abordagens, que dá sempre a sensação de que as medidas foram tomadas, é quase como uma espécie de um dogma que se acredita nos mercados, nessas entidades difusas, e tem, melhor ou pior, que se aceitar a ordem vinda de Bruxelas ou do Banco Central Europeu. Na minha perspectiva, a resposta à crise que nós estamos a desenhar aqui, domesticamente, mas também na Europa, mas sobretudo domesticamente, é uma resposta quase moral. Uhum. É muito moralista. Nós temos de cumprir, temos de pagar a dívida. A questão fundamental é, racionalmente, analisando os desafios com que nos encontramos, é possível pagar essa dívida? Ora, se olhasse para os números e para as projeções futuras da evolução da dívida e do crescimento da dívida, repare bem, o nosso principal problema nem sequer é a dívida pública, é a dívida externa. E essa dívida externa tende a crescer, portanto é uma dívida externa em termos líquidos que é, na medida mais lata, superior à riqueza que é gerada na economia. E, portanto, e o problema é que com juro composto, tende a crescer a taxas muito mais rápidas que a taxa de crescimento da riqueza. É quase como estarem todos os portugueses a correr para ficar parados, ou aliás, a andar para trás. Porque enquanto nós estamos a correr e a gerar atividade económica e riqueza que permite-nos pagar essa dívida, a dívida só através do juro composto cresce mais depressa. Não temos chance de ganhar essa corrida. E, portanto, bons decisores de política económica, o que deveriam fazer é reconhecer essa situação à partida e procurar, neste momento, já, dizer que nós não temos chances e, portanto, em vez de tomar medidas improvisadas, reativas, emocionais, rápidas, sem preparação, que vão causar muitos danos à economia real, deveríamos dizer, não conseguimos, vamos atacar a causa do nosso problema, que é essa dívida externa elevada. E só depois de atacar essa causa é que conseguimos resolver os outros problemas. Portanto, a tese que eu defendo é que nós não estamos a atacar a causa do problema. A causa do problema é elevada, a dívida externa e os elevados desequilíbrios externos. Nós não estamos a atacar esse problema. Nós estamos a dizer que nós temos um problema. Portanto, a política económica toda está a ser desenhada com base no problema do déficit público. Que não é o problema. Isso é só um sintoma do problema, da causa. É como irmos... Portanto, a receita da Troika, ao fim e ao cabo, é que ao irmos ao médico, não nos é desdiagnosticado o problema, portanto, qual é o nosso problema de saúde, e voltamos com 222 receitas, na esperança que alguma delas funcione e resolva o problema. Não vai. Portanto, é essa a tese. Nós devemos olhar para as causas da crise... E se nós respondemos a essas causas da crise, então tudo o resto vem automaticamente. Porque sabe-se que há crises, as crises são diferentes, substancialmente diferentes. A da Irlanda foi uma crise provocada pelo elemento bancário do país. A Grécia também é completamente diferente. Em Portugal esta crise é uma crise que se arrasta tem a ver com medidas estruturais, tem a ver com opções políticas e desenvolvimento para o país, ou tem a ver, se quisermos, com uma questão mais lata, que é aquilo a designada a irresponsabilidade cívica, até dos próprios governos, que exponenciaram de tal maneira o consumo privado, o da classe média, e agora a única fórmula que têm para fazer estancar um pouco esta hemorragia incontrolável é realmente atacar pelo lado da própria estrutura, do próprio aparelho do Estado. Função pública, reduzir, emagrecer, essas gorduras excessivas, quando o professor afirma que realmente o nosso problema é dívida externa, portanto, algo que não tem a ver com a própria dinâmica do país, ou há aqui qualquer coisa que passa um pouco ao lado do cidadão da classe média que lê a informação e os jornais e não percebe, de facto, fica tão baralhado, porque, por exemplo, em Itália, segundo a imprensa deste fim de semana, por exemplo, as primeiras medidas, parece que bem tomadas pelo governo de Mario Monta, estão a ser ultrapassadas exatamente pela volatilidade dos mercados, ou pelo menos dos especuladores financeiros. Até que ponto é que, no meio disto tudo, se situa o nosso país, por exemplo? Portanto, em relação à primeira parte da sua questão, de facto, as medidas, nós estamos a tomar medidas de política económica, temos estado a tomar nos últimos 2-3 anos, que são extremamente contraproducentes. Resultam numa distribuição da atividade do setor privado sem precedentes. A ideia é tomar a medida, qualquer que seja, de forma a tentar responder ao problema, mas são medidas, na maior parte do caso, não suficientemente fundamentadas, são muitas medidas, e medidas radicais, e que se traduzem e têm maus resultados, porque não estão preparados e não têm nexo causal. Não há anexo com a causa do problema, certo? Portanto, falou nesta hemorragia que o país está a viver. A melhor analogia é pensar, e há um artigo que eu escrevi no Diário de Notícias em 2010 sobre isso, em que argumento é que este tipo de medidas de austeridade é quase como as sangrias que se faziam até ao final do século XIX na medicina. Quando as pessoas tinham uma doença com febre, faziam sangrias às pessoas. Ora, está provado hoje, a ciência médica evoluiu, está provado hoje que sangrias são um placebo, não afetam nada, antes pelo contrário. Debilitam. Podem levar à morte do paciente. As políticas económicas estão-se adotadas atualmente exatamente a mesma coisa. Pior ainda. Portanto, não adiantam nada para resolver os problemas, as causas da crise e, pelo contrário, destroem a atividade do setor privado de forma aleatória. Portanto, o que vai acontecer neste momento é que aliás está-se a assistir com o número de fecho de empresas do setor privado muito elevado. É isso. É a continuação disso. Certo? O setor público tem despesa, mas essa despesa é receita dos agentes do setor privado. O problema que o país tem não é um problema de desequilíbrios muito elevados, é um problema na margem. Portanto, mas a resposta de política económica deste e do anterior governo são reformas muito grandes. Portanto, como é que... E, portanto, a despesa pública representa, grosso modo, 48% do PIB. Como é que, afetando esses 48% do PIB, nós vamos resolver um problema da margem que representa 5% do PIB? Portanto, é uma desproporção do uso de força política e económica para resolver um problema e isso tem maus resultados. Quantas vezes já te disseram que sim, só para que o fim não venha mais depressa? Quantas vezes com essa mesma intenção as mesmas pessoas te disseram que não? Já foram vezes demais, já vais pagar por isso. disto o professor falou, a questão do setor privado. Os próprios bancos também se encarregaram de alimentar um pouco esta euforia, por um lado, e hoje constata-se que os bancos estão numa situação, no mínimo, apertadíssima. Sabe-se que o setor bancário é um dos fatores que pode implementar algumas pela concessão do crédito e esse desenvolvimento às pequenas e médias empresas para possibilitar a exportação, mas o que se constata neste momento é que os bancos não sabem o que fazer porque não podem ou porque não querem. Ou por outra, orientações vindas do Banco de Portugal levam a pressupor que há aqui qualquer coisa também que não é permitido nem possibilitado às médias empresas eventualmente entrar num ciclo de expansão e exportação que poderia eventualmente atenuar esse desfazamento económico que o país vive. Isto por um lado. Por outro lado, também se está a enfatizar demasiado, por exemplo, essa questão de que temos que pagar, temos que as dívidas são para se pagar, é uma questão moral, quando o professor diz que o incumprimento, fazendo uso, por exemplo, do exemplo argentino, o incumprimento não é nada de dramático, no bom sentido. Quer dizer, é a assunção de uma política objetiva, é este o nosso caminho que vamos. Porque tenta-se, por exemplo, implementar na Alemanha, ou pelo menos sensibilizar os alemães, ou o governo alemão, e o banco e os meios financeiros de Frankfurt, para dar aso ao aumento da inflação, o que pressupõe um consumo um pouco fora do normal que é a prática na Alemanha, e o que é que nós vemos no meio disto tudo? Os alemães fazem, por exemplo, ovelhas mocas a este tipo de possibilidade de saída para o problema europeu, que sabe-se que neste momento o espaço europeu está em pré-colapso, quer seja o Estado Social, quer seja a própria economia dos países do Sul. Terá a ver um pouco com isto tudo, no meio desta situação, um país tão indefeso quanto Portugal tem, porque tem realmente disfuncionamentos estruturais, não tem capacidade para responder aí, e esperemos nós que o problema da Espanha, já aqui ao lado, não vá, por tabela, de facto, arrastar Portugal para o centro do tufão. Como é que nós poderemos também perceber um pouco estas alíneas que aqui estão no meio desta discussão e no meio deste drama enorme que é a questão económica? Voltando um pouco à questão anterior, que eu esqueci de responder essa parte da sua pergunta, que é as causas desta crise, não é? Eu falei em desequilíbrios externos, mas como é que nós chegamos a estes desequilíbrios? Em parte, isso deve-se a uma deficiente arquitetura da União Económica e Monetária, nomeadamente no âmbito da política monetária e no âmbito da política orçamental. Não é do conhecimento público, mas o nosso atual Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, era chairman do grupo Valdians, que desenhou o Pacto de Estabilidade e Crescimento, o famoso Pacto de Estabilidade e Crescimento, que define os déficits de 3% e a dívida pública de 60%. Uhum. Ora, esse pacto e, de modo geral, a política monetária definida pelo Banco Central Europeu e os instrumentos de política monetária têm, na minha opinião, erros de arquitetura graves. E que foram esses erros que levaram à situação de Portugal, da Irlanda, da Espanha e da Grécia. Ou seja, por exemplo, permitiram que os bancos obtivessem financiamento ilimitado, sempre a crescer. O Banco Central Europeu tem uma arquitetura que é o banco central mais independente do mundo. Eles podem tomar as decisões de política monetária que quiserem e não lhes acontece nada se errarem ou se tiverem... Ninguém lhes pede contas. Bem, eles têm que prestar contas, entre aspas, ao Parlamento Europeu, mas é só a título meramente indicativo. Não há consequências. A única... consequência que pode haver para o Banco Central Europeu ou o Tribunal de Auditores, se houver irregularidades nas contas, mas isso é uma situação muito extrema, improvável, não é? Portanto, erros de política monetária graves não têm consequências. É essa a mensagem fundamental. Eles podem decidir fazer compras e não há absolutamente consequências. Portanto, temos uma instituição europeia, extremamente importante, que é a instituição europeia, que tem mais poder na União Europeia, certo? Pode imprimir papel moeda, Portanto, aquilo que nós utilizamos todos para pagar serviços e bens. E essa instituição não tem, digamos assim, nenhum checks and balances. Portanto, na minha opinião, eles desenharam um instrumento de política monetária que permitia endividamento crescente do setor privado. Quando, por exemplo, bancos como a Reserva Federal, não, o setor privado não se podia endividar, ou seja, eles só podem endividar-se junto da Reserva Federal, antigamente, agora já não, mas antigamente só se podia, um banco só se podia endividar junto da Reserva Federal, utilizando títulos de dívida pública, certo? E, portanto, isso limitava a capacidade do setor privado a endividar-se. Ao invés, aqui na Europa, na zona euro, permitiu-se um endividamento com títulos de dívida privada. E o que é que aconteceu? Na Irlanda, em Portugal, na Grécia em menor grau, porque foi o setor público que se endividou, na Espanha, em grau elevado, o setor privado endividou-se. Endividou-se em grande escala, sem limite. Conseguia, o setor bancário, conseguiu-se endividar, criar crédito sem limite. E, portanto, essa facilidade de crédito do consumo doméstico foi financiado por essas estratégias seguidas pelo setor bancário e permitidas pelo Banco Central Europeu. Mas esse tipo de estratégia teve resultados, porque o que aconteceu foi que os déficits foram menores do que teriam sido se não tivesse ocorrido esse tipo de política. Portanto, permitiu disfarçar todos os desequilíbrios que estavam a ocorrer no âmbito da zona euro e levou-nos a esta situação em que nós nos endividamos muito. Houve responsabilidades a nível nacional pela crise em que nos encontramos, mas a maior parte das responsabilidades não foram nossas. E nós, ao queremos moralmente assumir que nós é que somos culpados, não sei porque é que estamos a fazer, é talvez uma tradição muito portuguesa, mas não estamos nada a contribuir, devíamos estar a olhar para os nossos interesses e os interesses das gerações futuras. Portanto, acho extremamente pernicioso o tipo de política que estamos a adotar. Estamos a destruir uma geração de empresários do setor privado. É muito fácil destruir, é muito mais difícil reconstruir. E, portanto, este tipo de políticas é profundamente contra os interesses nacionais. É preciso ter uma posição fria e racional sobre estes assuntos. É possível pagar a dívida? Se nós conseguíssemos pagar a dívida, eu não estou, acho que se deveria pagar. O problema é que não é possível pagar a dívida. E, portanto, é melhor enfrentar os factos o mais rápido possível e negociar com os nossos credores e com os nossos parceiros e chegar ao entendimento. Porque tentar pagar uma dívida que é impossível, a única coisa que resulta daí é a destruição do setor, da atividade do setor privado, miséria, empobrecimento e a destruição da nossa capacidade produtiva. Note bem, as fábricas que vão à falência cá em Portugal vêm empresas do estrangeiro comprar a maquinaria e a capacidade produtiva que estava a ser leiloada quando a empresa vai à falência. É mesmo triste ver isto. É Raul, Raul, Raul, é Raul Seixas, é Lampião. Chegaram no FMI que nem tentou resistir. O presidente jurou que sempre foi comunista. Mano Brown disse a Raul: o dinheiro a gente investe no Banco Carandiru, Xingu, Favela e Nordeste. Todo poderoso e rico, o grande senhor dali, na doce pediu um menino, aflito fora de si. Oi, doutor FM, vem cá, meu senhor. Pra que tanto desespero? Vem cá, meu FMzinho. Pois o FM viu que não tinha mais jeito e entregou todo o dinheiro para o pobre dividir. Oh, que herança! O mundo se viu diante. Com esta ideia, eu lembro-me de um tema que chegamos a falar em off-record, que não é dramático o país avançar para aquela proposta que o professor, por um lado, faz. Por outro lado, terá a ver também com a nossa própria forma de estar na vida. Eu lembro-me de duas coisas. Uma, por um lado, tem a ver com a própria clique, se quisermos assim, ligada ao pensamento económico, professores, opinion makers, imprensa especializada, isto por um lado, que não pressupõe há uma espécie de um pensamento único, normativo, em que não há, nada é questionado. Por um lado, aceita-se passivamente as questões por este lado e está tudo bem, no reino do faz de conta. E, por outro lado, também, agora fazendo um pouco de um flashback, até que ponto é que tinha consistência, por exemplo, aquelas movimentações alucinadas do anterior primeiro-ministro, que ia bater a portas sucessivas ao Qatar, aos Emirados Árabes Unidos, à procura de financiamento. Isto há qualquer coisa de anormal? Era mesmo assim? Ou era um pensamento autista que se criou porque era-lhe dito pelo ministro Teixeira dos Santos que a situação estava calamitosa e então é a velha e conhecida fuga para a frente e pode ser que tenhamos sorte em algum sítio? Estas duas balizas podem ser, vamos lá, aplicadas um pouco ao nosso estado, que é esta vida no dia 16 de abril de 2012, por exemplo. Eu, no dia em que foi feito o pedido de resgate, ou que foi o Ministro das Finanças anunciou o pedido de resgate, saiu uma entrevista minha no Expresso Online, precisamente a argumentar o contrário, que era extremamente importante evitar o pedido de ajuda externa. Isto não é uma ajuda externa. Isto é uma política desenhada pelos credores externos, tal como em 1890 e no início do século XX. É uma política desenhada pelos credores externos para recuperarem o máximo de créditos concedidos possível. É assim a natureza das coisas. Não nos estão a ajudar. É essa a natureza, por mais que nós tentamos entender isso dos diferentes contextos, mesmo para quem nos está a ajudar, pensa que nos está a ajudar, mas não nos está a ajudar. Como é que nós conseguimos resolver um problema de sobreendividamento com mais dívida e mais juros? Não conseguimos. O problema do país é de sobreendividamento. Portanto, na altura, a decisão mais premente, argumentei eu, era reestruturar a dívida externa. E havia, na altura, vários instrumentos disponíveis ao Estado português para financiar a dívida no curto prazo. Uhum. Ainda hoje existem várias opções. Só que isso tornou-se uma questão política muito controversa e, portanto, passou a ser o pedido de ajuda externa, a recusa do anterior governo em pedir ajuda externa, é acusado como um dos grandes erros do anterior governo, não é? Portanto, eu prefiro não me pronunciar sobre essa matéria, mas, para mim, do ponto de vista técnico, nunca se deveria ter pedido ajuda externa. Nós, mesmo hoje, não precisamos de ajuda externa. Agora, daqui a 2 a 3 anos, iremos precisar, iremos ficar sempre dependentes da ajuda externa. Porque neste momento, se isso acontecesse, não precisávamos pedir empréstimos ao exterior para financiar as nossas importações. Daqui a 3 anos, quando todos os nossos ativos reais tiverem sido vendidos ao estrangeiro, e não tivermos as mesmas condições para pagar os juros e a dívida a crescer acima da nossa capacidade produtiva, eu quero ver como é que irá ser. Portanto, neste momento, é essa a minha... meu posicionamento. Convinha, quanto antes, tentar reestruturar a dívida externa, renegociar a dívida externa e parar, sobretudo, com este tipo de políticas que estamos a empreender, que vão levar o país a retroceder anos, se não décadas. Uhum. Uma das coisas, e pegando um pouco isso, é um bocado a pescadinha de rabo na boca, é um pouco esta ideia. Eu lembro-me, aqui há uns meses atrás, quando o Paul Krugman esteve cá para ser atribuído um prémio, o doutoramento honoris causa das Universidades de Lisboa, ele, numa entrevista que deu, também não via outra saída a não ser esta. Argumentava numa perspectiva menos mecânica ou funcionalista, se quisermos, dizia que realmente não era uma das hipóteses, era esta que está a ser aplicada, mas, por outro lado, ele também não via, perante o cenário que, e segundo a imprensa especializada, Krugman é um bom conhecedor da realidade portuguesa, se calhar ao contrário do Stiglitz, de qualquer das formas, o que ele dizia nessa entrevista é que nós não tínhamos outra hipótese de sobrevivência sequer em termos económicos. Até que ponto, provavelmente o professor conhecerá melhor os intermeios da conversa dele, portanto, com aquilo que disse e com isto agora, com esta opinião de um prémio Nobel da Economia, ainda continua convencido que, de facto, existem outras portas que podem ser abertas, eventualmente, para a nossa situação económica? Bem, estamos aqui a colocar contra um prémio Nobel, não é? Portanto, eu, como mero professor auxiliar, posso dizer as minhas considerações, porque tenho, felizmente, na carreira ainda existe um certo grau de liberdade académica que me permite dizer aquilo que eu penso, sem ter medo de represálias. Portanto, Krugman é posicionado nos meios de comunicação internacional como sendo uma pessoa de esquerda. Liberal no sentido americano. Ok? Portanto, na realidade, em termos de teoria económica, ele é um neoclássico. Ele utiliza muitas teorias neoclássicas. E, na minha opinião, portanto, a essência da mensagem que eu queria deixar é que eu não concordo de todo com as mensagens que o Krugman deixou quando passou cá e recebeu os doutoramentos honoris causa. Houve algumas coisas que concordo, evidentemente, mas as mensagens fundamental, que não há alternativa à austeridade, que temos de fazer uma desvalorização dos salários em 20%, estão profundamente erradas. Quer dizer, eu não entendo como alguém como Krugman faz afirmações dessas. Mas eu não acho que eu conheça os dados sobre a economia portuguesa suficientemente bem para se pronunciar dessa forma. O Krugman é alguém que está extremamente ocupado, todas as semanas está a publicar artigos de colunas de opiniões no New York Times e provavelmente não tem tempo para analisar as nuances da realidade portuguesa. Portanto, achei muito infeliz as declarações do Paul Krugman. Uhum. Portanto, voltando às organização da União Europeia e ao modo de funcionamento, a ideia-chave que eu gostaria de deixar é que existem essas instituições relativamente pequenas no seio da União Europeia que detêm grande poder. Instituições tecnocráticas, não eleitas, não responsabilizáveis do ponto de vista democrático. Não existe... Pode dizer-se que estão bunkerizadas numa espécie de um autismo que lhes dá quase um domínio absoluto e omnisciente sobre aquilo que é a realidade envolvente, que é o espaço económico europeu, no caso concreto desse tipo. É um pouco esta... Exatamente. Portanto, a nossa instituição do governo evoluíram ao longo de centenas de anos. Estes mecanismos que nós temos, Parlamento, tribunais, Tribunal Constitucional, eleições, até o próprio governo... Órgão natural em si. Exatamente. Desenvolver-se ao longo de anos para incluir certos mecanismos que permitissem fazer ajustes. Ora, na União Europeia estes instrumentos foram criados de raiz e, na minha opinião, apresentam várias deficiências a esse nível, porque não existem suficientes controlos. Não se verifica, não existem mecanismos para aferir se essas instituições fizeram boas decisões ou se fizeram más decisões. Não há escrutínio nem um processo crítico reflexivo sobre... Exatamente. Se fizeram mal, podem esconder os seus problemas e não há consequências. As pessoas continuam mesmo a ser promovidas. As pessoas que fizeram os erros continuam a ser promovidas, portanto, continua tudo bem. E, portanto, isso é muito prejudicial, na minha opinião, ao funcionamento do euro e da União Económica e Monetária. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Livros com Rumo. Este foi o programa número 263. Hoje estivemos à conversa com o economista e docente da Universidade da Madeira, Ricardo Cabral. Esta foi apenas a primeira parte da conversa. A segunda parte poderá ser escutada já na próxima semana aqui na antena da Universitária. Entretanto, pode sempre contar connosco em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta, para download. Voltamos na próxima semana. Tenha uma boa noite. Thank you. Música.